Bem, hoje dia 6 de setembro de 2015. Nós estamos no módulo 2 e nós vamos falamos semana na outro encontro sobre o batismo. Hoje nós vamos falar sobre profissão de fé. Então o texto aí Romanos capítulo 10, versículo 9. Você pode continuar acompanhando outras ministrações no site www.vidanovaitabuna.com.br. Vamos então ler o texto de Romanos 10, 9, nossa apostila Filosofia Ministerial, módulo 2, que você pode achar também no site. Ok? Então diz assim o texto de Romanos capítulo 10, versículo 9. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Amém, amados? Então nós vemos aí que é importantíssimo conhecer aquilo que dizemos que cremos. Veja bem, por que é que a gente não acha que é interessante, né, uma pessoa que conheceu pouco de outra casar-se rapidamente com ela? Porque é muito provável que no decorrer do relacionamento se descubram situações, circunstâncias que vão trazer complexidades que não eram necessárias se descobrisse antes para tratar antes. Eu lembro que eu com Paula, não é o padrão, ok? Foi uma graça de Deus mesmo. Nós casamos muito rápido. Nós casamos depois de 6 meses de relacionamento. Graças a Deus, o Senhor nos preservou com o Espírito Santo. E o Senhor, por misericórdia, nos guardou. Mas eu também já estava sendo preparado para casar já há mais de 5 anos. E ela também com a discipuladora dela. Então, muitas coisas, em tese, já tinham sido tratadas. Mas eu lembro que nossas primeiras crises, quando a gente ia para o gabinete com meu pai tratar da gente, ele dizia assim, às vezes nós íamos com grandes problemas e ele ria, e a gente, tu tá rindo? Ele falava, é porque isso é crise de namorado. E aí ele ministrava a palavra e a gente superava aquelas crises. Bem, quantas vezes a pessoa, ela quer um relacionamento com Deus, mas não conhece direito Deus? A diferença que da ilustração que eu dei dos casais para Deus, é que no caso de Deus, quanto mais você conhece, mais você vê o quanto você precisa ser corrigido e o quanto ele está certo, amém? Mas a gente precisa desse conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus precisa ser confessado, precisa ser exposto. O que Paulo diz aí aos Romanos é o seguinte, você crê com o coração, então você confessa com a boca. Ele não está dizendo que o mais importante é confessar com a boca. Ele está dizendo que se você crê de verdade com o coração, logo você confessa com a boca. Amém? Não pode ser assim, vamos fazer de conta que eu creio confessando. Não! Eu creio, e uma vez que eu creio, eu confesso. Amém? Eu exponho isso. Então vamos tentar acompanhar aqui o nosso roteiro, tá bom? Qualquer momento pode interromper, por favor. Profissão de fé é a declaração pública, feita por aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A primeira pessoa a fazer essa declaração foi o apóstolo Pedro. Quando nós batizamos, sempre antes do batismo, temos a profissão de fé, onde eu faço perguntas bem básicas sobre a fé. Se aquelas pessoas não foram bem instruídas sobre aquilo, é possível que elas estejam batizando de forma equivocada. E erra quem batiza e erra quem está sendo batizado. Então, quem batiza, o batizador, que no nosso contexto não tem que ser um pastor, mas pode ser aquela pessoa que ganhou, ou que discipula, ou líder do núcleo, também pode ser o pastor eventualmente, mas não é o que nós almejamos. Mas sim que quem pastoreia aquela alma efetivamente batize, nós temos o cuidado para orientar quem está acompanhando e orientar também o acompanhado de forma geral na igreja. Por isso que a gente tem as aulas sobre a espiritualidade básica e a gente reforça muitos princípios para quem vai batizar, né, Tati? A gente remove, as pessoas trazem as dúvidas e a gente vai trabalhando e vai crescendo junto, ok? Então, diante de Jesus, falando de Pedro, ele declarou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, 16. Na história de Filipe e Eunuco, em Atos 8, 37 e 38, temos um exemplo de profissão de fé e batismo. Vamos lá em cima então. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro disse isso falando a respeito de quem ele cria ser Jesus. Ok? Lá em Atos, nós temos quando Filipe, que foi diácono, não é o Filipe apóstolo, não é? Mas é o Filipe diácono. Quando Filipe diácono, ele encontra com Eunuco, que era um oficial de uma rainha, e ele estava lendo o livro de Isaías, e Filipe perguntou: você sabe o que está lendo? Ele falou: como vou saber? Preciso que alguém me explique. Esse é o papel da igreja. A gente explica a escritura, aplica a escritura, para que a pessoa possa aí dizer: eu quero, o que falta para eu ser batizado? Amém? Então a igreja tem esse papel, você tem esse papel de fazer isso. Eu preciso investir na profissão de fé daqueles que me acompanham. Não adianta ele dar um monte de texto para decorar, o que é bom, se você não vive aquilo, se você não tem alguém que ajude você a viver aquilo que você está aprendendo. A ideia é que cada um consiga promover o que se aprende de forma geral, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, eu fiquei tão feliz com o núcleo lá em casa na sexta-feira. Claro que sempre tem que ter alguma coisa para melhorar, mas é o estereótipo do núcleo que a gente tanto tem visto na casa de vocês, na casa de Chateauier, de Raquel Jacques, também vejo muito. E que nós só temos 3 até agora, né? Mas nós só temos 3. Nós já temos 3. Amém? Amém? Então, ali foi misturada a palavra, os louvores, nós abrimos o coração, recebemos os Natanaéis que chegaram lá e que já estão frequentes. E depois houve uma aplicação da palavra, uma irmã trouxe um problema, a outra irmã, o pastor fica coçando a língua, né? O líder fica coçando a língua para poder... Calma, calma. Mas isso eu falo depois no Caleb, tá? Então, e aí o povo foi se edificando, se corrigindo, e eu só dava assim uma orientaçãozinha de leve. Depois teve a oração, a comunhão, aleluia. Então, é assim que a igreja cresce. Tenha coragem de aplicar os princípios com amor. Se você vê um irmão fazendo diferente, você não é o policial, o juiz, mas você vai servir ele com o que você já aprendeu. Amém, amados? Então, temos um exemplo da profissão de fé e batismo, que foi o caso de Filipe e Eunuco. O Eunuco era tesoureiro da rainha da Etiópia, que era uma nação muito poderosa antigamente, viu? Viera a Jerusalém adorar. E quando regressava ao seu país, foi evangelizado e batizado por Filipe. Inclusive, há uma igreja muito forte até hoje na Etiópia, desses tempos. Todo aquele que crê deve confessar publicamente a sua fé. As igrejas evangélicas, obedecendo ao ensino bíblico, ensinam que aqueles que desejam ser membros da igreja façam profissão de fé. Neste ato solene, a pessoa declara publicamente que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo morrer numa cruz para pagar pelos nossos pecados. Afirma sua convicção de que a Escritura Sagrada é a única regra de fé e prática dada por Deus ao seu povo e assume compromisso com a igreja. Você lembra com mais ou menos isso que é de vocês declarado? Os irmãos foram batizados? Então, ele admite Deus como Pai e Filho Espírito, admite a missão da igreja, admite a missão salvífica de Jesus, admite e submete-se também à Palavra de Deus, à Escritura Sagrada, e se coloca, enquanto igreja, com deveres e também com privilégios de fazer parte do corpo de Deus. Amém, irmãos? Então, é importante. Para um pouquinho. Então, basta eu professar minha fé naquele momento antes do batismo? Não, pelo amor de Deus. Tudo que a gente não pode é resumir a nossa espiritualidade a momentos litúrgicos. A ideia é, eu vou continuar confessando minha fé, vou continuar expressando ousadamente do que eu creio. E ali, é até fácil, né, irmão? Não, irmão, diga aí, só tem crente, né? Geralmente na escola bíblica. Aí você vai lá, né, eu confesso mesmo que Jesus é o Senhor e Salvador, tem Deus Pai, tem o Espírito Santo, ai, creio. A dificuldade não é confessar a sua fé aqui. Não, meu irmão. Não é você fazer sua profissão de fé aqui. Isso é fácil. É fácil. O difícil é professar sua fé no assédio do mundo, no assédio da família, que às vezes é contrária ao que você crê. Então, a questão de profissão à fé, ali é um símbolo importante. Mas, se só for aqui, quanto estamos perdendo salvar o trazido para a nossa profissão de fé, né? Com a nossa ousadia. Amém? Então, a profissão de fé, ela atinge pessoas que precisam da mesma experiência com Deus. Tenha coragem de confessar sua fé. Não seja uma pessoa chata, de forma inconveniente, coloca a fé e afasta as pessoas. Né? Não. Eu fiquei sabendo de uma história de uma pessoa que não ia no nosso meio, outra igreja, que não ia nas festas de certa família porque eles bebiam cerveja. Aí não ia, não tinha mais nenhum vínculo, só porque eles bebiam cerveja. A Bíblia diz que a gente não deve sentar com um falso crente, não como descrente. A gente não pode sentar com um descrente se ele for escarnecedor. Vocês têm que ter cuidado com isso. Ah, eu amo meu amigo lá do quartel. Mas ele não gosta de igreja, foi lá na igreja, fala mal do meu pastor. Mas eu estou ali com ele, a Bíblia diz que não pode sentar com ele. Eu não vou querer sentar com uma pessoa que fala mal da minha esposa. Então o que a palavra de Deus diz é: não sente com escarnecedor, não ouça escárnio, porque isso contamina vocês. Não contamina não, meu coração é guardado, eu amo minha igreja, amo meu pastor, amo o Senhor. Mas isso é o que você diz. E eu creio que é verdade, mas o que é que a Bíblia diz? Não se sente com escarnecedores. Amém, irmãos? Então, a ideia é que você guarde seu coração, porque senão você é a pessoa talvez um pouco presunçosa, né? De achar que não, tudo bem, eu falando mal, eu só vou ouvindo. Não, a gente deve ter uma postura de defender a fé quando a gente está principalmente no ambiente misto, ok? E com o falso crente, nem sente. Se você sentar com o falso crente, é para evangelizá-lo. Mas se ele conversar com conversa mole, falando mal de Deus, falando mal, e aquilo for o assunto, o que a Bíblia ensina é: com esse nem se sente, nem como, ok? Sentar na mesa com o escarnecedor. Como seria essa postura? Porque eu acho que seu Roberto e Joilson e Tivo não passaram por uma situação essa semana de muito, muito difícil, mas os demais todos passaram. E a vontade que nós tivemos foi de não sentar à mesa, mas sentamos porque somos como chatou, temos muita classe. Então, e a nossa vontade era não sentar, mas sentamos por causa da nossa classe. Tá. Deixa eu te falar, olha só. Ótimo, parabéns. 10 pela classe, né? 0 pela aplicação bíblica, média 5 passaram. Brincadeira. Olha o seguinte, quando que não devo sentar com o escarnecedor? Vou explicar. Não, com cuidado. Né? Bem, por exemplo, eu fui a uma festa. E nessa festa, eu fui sabendo que era uma festa de cristãos. Né? Só que quando eu cheguei lá, o assunto não é espiritual. Eu troco de mesa. Primeiro eu tento influenciar. Ok? Amém? Isso é importantíssimo. Se você não considerar isso que eu estou falando, tudo que eu falei é ignorável. Primeiro tem que influenciar. Ok? Porque às vezes a sua presença, quando você abre a boca, os outros calam. Ok? Então primeiro você tenta influenciar. Você tenta conduzir a conversa para algo espiritual. Se as pessoas não conduzirem, você toma postura. Olha, gente, é o seguinte: não dá para mim assim. Não foi assim que eu aprendi. Ok? A gente vai ficar falando, né, de outras pessoas, ou vai ficar espinzinhando outra pessoa, ou vai ficar comunicando, matando em mim quem já morreu em você. Não tem sentido pra mim. Se a gente não mudar o papo, eu vou ter que se levantar. Você quer minha presença? Quero. Então vamos mudar a conversa. Ah, mas eu estava num lugar que as pessoas, elas não ligavam porque eu falava não. Elas continuavam fazendo o que era errado, apresse a sua estadia ali. Se for aniversário, vá lá, dê um beijo no aniversariante, dê um abraço nele. A não ser que a sua presença seja para protegê-lo. Aí você fica, tá bem? A não ser. Se não, se abandona a pessoa lá no meio do covil da hipocrisia e a pessoa fica lá, coitada, sofrendo? Não. Mas há uma diferença. Não está ali para ouvir. Você está ali para proteger. Ok, irmãos? Amém? Então, se você ficar ali para cercar a pessoa, para proteger a pessoa, fique. Se a própria pessoa, talvez, na situação que estiver sendo vituperiada, estiver sendo humilhada, resolver sair, ótimo, que você toma um rumo e sai também. Entendeu? E você tem que pedir graça do Espírito de Deus para aplicar essa palavra. Não aplique ela covardemente. Entendeu? Deixa eu picar a mula aqui, porque o negócio aqui não está bom. Antes disso, tem a atitude de profecia. Essa atitude de sair já é uma atitude de profecia. Mas tenha coragem, não vá bater boca. A Bíblia disse, Paulo disse muito claramente a Timóteo, não discuta o que é inútil. Uma pessoa que tem um conceito errado, feito prosélito de uma doutrina errada, é uma lavagem cerebral. Você, menino, às vezes é uma ferida que a pessoa tem. Entendeu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez lá no núcleo, chegou uma pessoa que estava sendo evangelizada, e ela chegou. E num dado momento da comunhão, ela começou a falar dos traumas dela, que ela passou por uma igreja, que o pastor não apoiou, coisa e tal. O que é que a mesa fez? Eu fiquei tão feliz, orgulhoso, como pai espiritual daquele rebanho. E aí, eu esperei para ver o que o povo ia fazer. Aí, o povo ficou calado, esperando também, porque é um pouco do líder isso, né? Vocês olham para o líder para ver o que ele vai fazer, não é? Mas, se tiverem que entre olhando, não falarem, assumem a liderança no momento desse, ok? Como profeta. E aí, eu tentei apaziguar aquela amargura da irmã, e na minha primeira palavra que eu disse, calma, vamos rever a situação de outra forma. Vamos rever de outra forma a situação. E ela recebeu. Pronto. Maravilha. Ela recebeu, irmãos. Ela até se emocionou. Por quê? A gente não diz, cala a boca, tá falando do ungido. Nem a gente falou assim, ah, então não leva para ir embora. Não. A gente ministrou certo. E ela recebeu. Ela recebeu. Aí a gente continuou ministrando, continuou, ela se emocionou e foi lindo, aleluia, glória a Deus. Se ela continuasse com amargura, eu ia dizer assim, olha, meu irmão, faz o seguinte, eu quero ver você mais sobre isso depois. Porque senão a pessoa contamina o ambiente. Ok? Ah, não, mas eu tenho que falar, porque eu sou uma pessoa espontânea. Olha, que bom, hein, que eu tenho espontâneo, glória a Deus. Mas na verdade é uma pedra preciosa. É preciosa, mas é uma pedra. Se você jogar à toa, pode machucar alguém. Outra coisa, você... Imagina se você cometeu uma injustiça com esse pastor que aparentemente ele fez algum mal. Olha, a Bíblia diz, é daquele que tocar no meu ungido. Amém, irmãos? Amém? Então, o Espírito de Deus, ele vai dar graça a você para agir de forma responsável e profética. Amém? Então, tem um assunto que é de escárnio, você, com amor, sempre com amor, você profetiza, corrige, né? Diz, não. Calma, não é assim. Não, cuidado, não pode falar assim de alguém com essa amargura. Ah, mas você é assim, você fica defendendo. Não é o que você defendeu, não. Você sabe que você condena isso, gente. Ah, eu não posso. Ah, Joaíso, por exemplo, nosso centurião aqui, né? Ele está, às vezes, de guarda com outra pessoa. A pessoa começa a escarnecer, ele vai tentar tirar o assunto. Mas ele é obrigado a estar ali por causa da farda. Aí vai ficar em oração, intercessão, para Deus guardar o coração dele. E a conduta dele vai ganhar o sujeito. Mas tem coisa que eu não tenho obrigação de estar ali. Ok? Então aí você tem que ter cuidado para que você não seja contaminado. Irmãos, contamina. Se não contaminasse, a Bíblia não mandava a gente tomar uma postura. Amém ou não? Então, glória a Deus. Vamos adiante? Pode ser? Pode ser? Na profissão de fé, estão presentes três elementos. Intelecto, emoção e vontade. William Bright comparou o nosso relacionamento com Deus ao casamento. Na união matrimonial, no ponto de vista ideal, estão incluídos o intelecto, a emoção e a vontade. O intelecto é usado para avaliar se a pessoa com quem se pretende casar é a pessoa certa. A emoção envolve a pessoa levando a amar ou amar o escolhido e escolhida de todo o seu coração. Então, vamos lá, intelecto. Né, primeiro lugar, depois a emoção e depois a vontade, que é a volição e a escolha. E por um ato de vontade, os dois se comprometem perante a autoridade competente. a viver como marido e mulher. Primeiro, intelecto. Quando os saduceus tentaram contestar a ressurreição dos mortos, Jesus lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, 29. Em outra ocasião, Jesus desafiou os judeus, dizendo-lhes: examinai as Escrituras, são elas que testificam de mim. João 5, 39. E Lucas declarou no prefácio do seu Evangelho: ter feito acurada investigação de tudo desde sua origem, para que o leitor tenha plena certeza das verdades registradas por ele. Lucas 1, 1 a 4. Isso mostra que a fé cristã é convicção baseada em fatos reais, não é um salto no escuro. Olha só. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? E assim, a nossa fé está baseada aqui nela, ok? É por isso que é importante a gente ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia e parti no meio, porque é pesada. E aí, não é heresia, né, gente? Mas tive cuidado, viu? As partes. E aí, Tati. Mas acabou. Sim, vamos aqui comigo, para prestar atenção. Vamos lá, que o tempo está acabando. Então, por que que eu dividi lá a minha... Liga o ar no fraquinho. Por que que eu dividi a minha Bíblia em duas? Porque era muito grande, e aí ficava difícil levar para o trabalho. E aí, eu busco sempre estar lendo. Às vezes até posto alguns textos para vocês, né? Li ali, marquei e posto no WhatsApp da igreja. Sua fé não é baseada... Olha só, isso é importantíssimo. Sua fé não é baseada nas suas experiências. Suas experiências são importantes, mas elas não fazem doutrina. É que nem um pastor que estava orando, e aí Deus falou com ele: joga um copo de água aí no chão e ajoelha em cima. Aí ele jogou e ajoelhou. Aí Deus falou assim: assim como você está dentro dessa água, você vai estar dentro da ação do meu espírito. Uma coisa assim. Aí foi emocionante, foi algo para ele. Aí ele chegou na igreja domingo, aí mandou todo mundo pegar um copinho d'água. Não sei se a história foi bem assim, eu estou floreando um pouco. E se a partir de hoje, para você entrar na unção do Espírito, você vai derramar um copo de água e ajoelhar dentro. Errou. Entenderam? Até essa experiência, que eu acho que foi Deus mandou, se feriu a Bíblia, não foi Deus. Porque tem uma coisa, preste atenção nisso. Tem uma coisa que a palavra de Deus diz que Deus não pode fazer. A única coisa que Deus não pode, não porque não tem poder para isso, mas porque escolheu não fazer isso, é mentir. Então, se tem a palavra dele, que tem autoridade de ser palavra, ah, mas eu soube que foi Confúcio que escolheu os livros, conversa, Confúcio não escolheu nada. Quando Confúcio institucionalizou a fé, a lista de livros já era usada há muito tempo pela igreja. É bobagem, isso é coisa de Dom Brown, do livro lá do Código da Vinci, que é mais uma aventura do que qualquer descoberta arqueológica. Aqui não tem nenhuma novidade naquilo. Ah, porque o Evangelho de Maria Madalena não tem como ter veracidade um livro que ele mesmo se diz. Nenhum texto da Bíblia se diz e nenhum texto diz a Bíblia. É fato que em alguns momentos há uma dificuldade de interpretação, mas se você lê a Bíblia, um princípio hermenêutico, preste atenção, isso aqui é assunto de pós-graduação de teologia, viu? A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então, quando eu tenho uma questão com a Bíblia, a própria Bíblia vai esclarecer a minha questão. E você sabia que eu tenho as minhas questões, eu só não falo para vocês, né? Já basta que vocês têm. Mas às vezes eu tenho uma questão de anos. Por exemplo, quando se separou o rei do sul do rei do norte, quando Jeroboão não ouviu aos sábios, preferia ouvir os jovens, e Roboão fez a revolução e inaugurou o reino do norte com as 10 tribos e ficou o reino do sul. Inclusive, vou preparar uma escola bíblica que vai ser amanhã toda só revisão bíblica, viu? A gente vai dar uma passeada na Bíblia de Gênesis até Malaquias e depois de Mateus até Apocalipse. Então, fica afiado aí que vai ser um intensivão pra gente. E é até bom a gente vai gravar e botar no site tudo, porque às vezes você quer ensinar a Bíblia pra alguém e fala assim: ó, tem um intensivão aqui pra você poder fazer, né? Com quadro, vai ser um negócio legal, tá? Mas vamos lá. Quando separou as duas tribos, então, ficou Judá e Benjamim, ficou com a sede do reino, onde Davi morava, depois Salomão, e com o templo, e as 10 tribos foram. Aí eu tinha uma questão: e quem fazia o serviço dos levitas? Se a tribo de Levi foi uma das 10 que foi com o Roboão. E aí, quem fazia? Existiam algumas famílias de levita que permaneceram lá. Aí a própria Bíblia me explicou a Bíblia. Amém, gente? Então, a ideia é que a Bíblia vai explicar a Bíblia. A sua experiência com Deus é intelectual também. Ok? E é por isso que a gente precisa ler e decorar a palavra de Deus. Ok? O apóstolo Paulo citou a profecia de Joel, de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2:32. E a seguir, como crerão naquele de quem nada ouviram em Romanos 10:14? Com isso, ele estava afirmando que, para servir a Deus, é necessário conhecê-lo. Como se conhece Deus? Primeiro, pela palavra. Segundo, pela experiência. Sempre a palavra acima da experiência. Só por uma questão didática, vamos repetir isso. Sempre a palavra acima da experiência. Mas a experiência dentro da palavra também te ensinará muito sobre Deus. Ok? Ó, vou disciplinar vocês. Viu? Vamos lá. A conversa de Jesus com a mulher samaritana também aponta nessa mesma direção. Quando a mulher quis tratar de questões relacionadas com o lugar da adoração, Jesus lhe disse: vós adorais o que não conheceis. Lembra que eu falei das 10 tribos que separou lá atrás? Dessas 10 tribos, eles passaram a morar em Samaria, naquela região. E os samaritanos são descendentes das 10 tribos na separação do reino de Israel e de Judá. Então eles não tinham templo, eles não tinham sinagoga, eles bagunçaram tudo, eles começaram a misturar contra os deuses. E aí Jesus fala: vocês adoram o que não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Por quê? Ele disse isso. Porque a lei foi preservada dentro do reino de Judá, do reino do sul. Amém, irmãos? João 4:22. Implicitamente, Jesus estava declarando que a adoração dos samaritanos não era correta, porque eles a faziam na ignorância. Para ser verdadeiramente cristão, a pessoa precisa saber o que isso significa. Precisa conhecer pelo menos os pontos fundamentais da fé cristã. Tentar servir a Deus na ignorância pode ser desastroso. Jesus declarou que pessoas matariam seus servos, julgando com isso estarem prestando culto a Deus, João 16:2. E o apóstolo Paulo testemunhou que os judeus da sua época tinham zelo por Deus, porém não com entendimento. É muito arriscado isso. Muito arriscado isso. Por exemplo, muitos pastores, não por má intenção, mas por ignorância bíblica, dizem que se você não esquecer de quem lhe fez mal, você não vai para o céu. Porque a Bíblia diz que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Só que em momento algum, perdão e amnésia andam de mãos dadas. O próprio Deus que diz que lançava as iniquidades do povo dele no mar do esquecimento, é um Deus que quando você vai ler a Bíblia, ele cita várias vezes os erros do povo dele. Então não é um problema de memória, é um problema de condenação. O que vai embora é a memória da condenação. O que vai embora é o rancor. O que vai embora é o sofrimento por quem lhe fez mal. Isso tem que ser sido. Mas a amnésia não é pré-requisito para você ter perdoado alguém, gente. Amém? Tão claro. Outra coisa, perdoar é obrigação. Conviver com a pessoa não é obrigação. Você sabia disso? Quer uma prova? Jesus disse que em caso de relações sexuais ilícitas, o marido ou a esposa pode dar carta de divórcio. O que é a carta de divórcio? É um documento hebreu, precisa conhecer um pouquinho de arqueologia bíblica para saber isso. E até da própria lei mosaica. A carta de divórcio é: eu libero você e estou liberado. Só que se Jesus só dissesse que pode dar carta de divórcio, ia aparecer que quem traiu pode casar de novo. Aí ele explica. Mas tanto a repudiada quanto quem casar com a repudiada comete adultério. Por que é que foi repudiada? Porque adulterou e o marido divorciou. E o adúltero não entra no céu. Não o sujeito que foi traído. Aí alguns irmãos dizem assim: olha, tá vendo? Jesus está dizendo aí, ó, que se casar outra vez, em qualquer situação, a pessoa vai para o inferno. Porque eles acham que quando Jesus diz, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, a palavra grega ali é porneia. Porneia é uma palavra que fala de moralidade sexual e é o contexto que diz que tipo de moralidade sexual é essa. Por exemplo, porneia em solteiros. É o quê? Fornicação. Que é sexo sem casamento. Porneia em casados. É o quê? Porneia em casado é adultério. É diferente de lascívia, impureza, como diz na lista de carnalidade de Gálatas. Às vezes o marido é impuro, ou às vezes o marido ou a esposa é impura, ou é lascivo ou lasciva, mas isso ainda não é motivo para separar. Mas se houver porneia, que no caso do casamento é adultério, pode ser da carta de divórcio. Veja bem, preste atenção. Tem irmãos que dizem que essa porneia, que essa situação é: ah, eu descobri que a minha esposa não era virgem, aí eu posso desfazer o casamento. Ela me enganou. Primeiro, que esses grupos não admitem desfazer o casamento mesmo assim. Já é uma questão de equívoco ético. Segunda questão de equívoco doutrinário. O casamento judeu, ele só era consumado quando o noivo tirava a virgindade da noiva. Preste atenção. Como é a festa de casamento judeu? Uma farra de dias, geralmente 7 dias. Aí eles fazem o voto diante do rabi. Tem uns que quebram um copo. Aí depois eles fazem essa parte civil. Mas tem uma parte que, se não acontecer, o casamento não é consumado. Qual é a parte? Eles sentam na cadeira e o povo carrega a cadeira até uma recâmara. Gente, é engraçado, até hoje existe isso, os judeus ortodoxos. Aí tem a recâmara. A menina entra com o rapaz na recâmara. Olha que coisa constrangedora. E aí tem a prima nuptis. Depois que eles têm o primeiro relacionamento íntimo, e é rompido o hímen, sangra a mulher. Coitado da mulher que tem hímen complacente, né? Que não sangra. Aí ele pega aquele sangue e sai gritando. Com o sangue dela na mão. E ela toda envergonhadinha lá dentro. Aí as mulheres vão parar ela. E aí sim, com um lenço de sangue na mão, foi consumado o casamento. Amém? Está claro? Logo, não é porque descobriu que a moça não é virgem. E não sei de onde tiraram isso. Não há base arqueológica, bíblica, nenhuma, zero para isso. Alguém teve alguma revelação e fez disso doutrina. Mas não está na Bíblia. Outra coisa, e casar com viúva? Que a Bíblia permite. Como é que faz? Então não pode também? Sem falar na questão do abandono do lar, que Paulo fala em Coríntios, que quando um dos cônjuges abandona o lar, sendo descrente, e não volta para casa, a pessoa abandonada é livre para casar. Está lá a mesma palavra que Paulo diz para livre, que a virgem é livre para casar, se ou não. Esse mesmo termo livre, ele usa para dizer que quem é abandonado, ele ainda fala assim: não se esforce muito para voltar, não. Porque quem lhe garante que ele vai converter, que ela vai converter? Deixa aí, você é livre. Aleluia, glória a Deus. O mesmo livre que ele usa para... Depois a gente vai fazer um estudo mais profundo com os textos e tudo mais aqui. O mesmo livre que ele usa para dizer que a virgem é livre, ele diz que a mulher é o marido abandonado, que o outro, ó, vai embora, ele fica livre para casar de novo. Diga, Paulo. Essa cadeira se casou com aquela. Sim. Aí aquela cadeira de lá abandonou, repudiou. A cadeira de cá, ela não pode se casar porque ela foi repudiada. Não, repare. Tem duas cadeiras aqui, tá? Não importa se é homem ou mulher. Não, nem você não. Aí, essas cadeiras. Aí, essa cadeira aqui, sim, ok? Repudiou. Repudiou de cá. Vai embora, não quero mais você, então saiu de casa, tá? Aí a daqui, a contragosto, foi largada. Essa é livre para casar. Esse é adúltero. E quem casar com esse é adúltero. Amém? Tá claro? Então, só isso. Ah, pastor, aconteceu isso comigo. Só que... E eu fui o adúltero. Olha, deixa eu terminar. Eu, digamos, aí... Eu... É que é livre, Paulo, os Coríntios. Ele é livre. Jesus disse que é livre também. É livre. Pronto. Mesmo que o outro não case. Mesmo que eu, porque ele repudiou, ele botou pra fora, foi abandonada. Ah, eu pensava que você só podia casar se o outro arranjasse outro. Esse é o caso que Jesus fala. Paulo amplia. Paulo não. Calma, importante. Senão a gente vai entrar Nietzsche e escrever um livro que é. Nietzsche escreveu um livro chamado O Anticristo. E Nietzsche chama Paulo de anticristo, porque ele disse que Paulo está em doutrinas que Jesus não ensina. Ignorante, Nietzsche, que era filho de pastor, ele devia ter estudado um pouquinho mais. Não. Deixa eu só concluir isso que eu te respondo. Olha só, isso é importantíssimo parar aqui um pouco. Irmãos, toda a palavra é inspirada e serve para redarguir, exortar, ensinar. O próprio Pedro cita Paulo junto com as escrituras e profetas, dando o mesmo peso aos apóstolos que escreveram as epístolas. Amém? Se Paulo falou alguma coisa, não foi Paulo que falou porque achou que devia. Está ali porque o Senhor orientou e discipulou pessoalmente para que ele ensinasse. Então, Jesus ensina a revelação, a direção. E Paulo e os demais apóstolos explicam e aplicam o que Jesus ensinou. E Paulo muitas vezes seria repudiada, né? Assim, pode ser uns 3 vezes repudiada. Pode tratar todas as vezes, né? Quantas vezes ela foi repudiada? Agora, tem. Olha só, ela perguntou se a mulher foi repudiada. É uma doença. Pode. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Preste atenção. O John Maxwell, que é um pastor, se vocês não sabem, aquele que escreveu aqueles livros de liderança que a gente trocou, que é o John Maxwell. Preste atenção. O John Maxwell, pode comprar tudo dele de liderança, é muito bom. Eu tenho muitos livros dele. O John Maxwell, se você quiser me dar um livro dele, pode me dar, eu vou ficar muito feliz. O John Maxwell, que é um pastor, que é o maior palestrante de liderança no mundo, e é o pastor. Ele diz o seguinte: se o Bob tem problema com todo mundo, e todo mundo tem problema com o Bob, o problema está em quem? No Bob. Então, se a mulher foi repudiada 1, 2, 3 vezes, ela tem que ver se não está levando os maridos a isso, o que não justifica eles repudiarem ela, ok? Vamos adiante, para a gente terminar, porque já passamos bastante. Então, primeira coisa, vamos parar aqui hoje. O intelecto é importantíssimo na nossa fé, irmãos, amém? Ele é importante, mas ele não é exclusivo, amém? Vamos orar, porque vamos ao Caleb. Semana que vem continuaremos com a experiência da emoção, diz respeito à confissão de fé, ok? Senhor, obrigado pela tua palavra, que podemos ser aqui mais instruídos, mais orientados, para poder espalhar a tua glória e tua liberdade nessa cidade, nesse estado, no mundo, no país. Em nome de Jesus, nos faz ter convicção e coragem de agirmos confessando nossa fé em toda a situação, inclusive quando estivermos sozinhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos pro Caleb, gente, que eu tô muito